Mike Echo Delta, solo aos 35, frequência livre estacionar. Lima Foxtrot, a linha e decola pista 10, vento 120 graus, 12 nós, reporte fora do solo. Natal Romeu, Alfa Juliette Romeu, 5 minutos agora para livrar a terminal. Serviço radar terminado, chame controle Léo, 1201. Dia 3732, estabilizado no INS. 3732, 2895. Obrigado, bom dia, até daqui a pouco. 3 Salvador, bom dia, tá? 3732, transfere. Tensa 3732, continue em aproximação, reporte visual com campo, informa chuva moderada, pista molhada. Tensa 3732. Lima Foxtrot confirmando, sem condições de decolagem? Lima, Lima, Foxtrot fora do solo. Matheus, Salim. Sereto, fora do solo. Ok, ciente, Lima, Lima, Foxtrot. Decolou os 4-1, chame o controle 1-208. Opa, 208. Controle o Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, acione código 5063. 63. Lima Foxtrot na escuta da torre? Lima Lima Fox, controle. Ai, tô escuta, peraí. 32, ele pouso no zero, vento no 10 grau, 089, pista molhada. Ele pouso a 3732. Lima Lima Fox, contato radar estabelecido, cruzando agora 3.500 pés, confirme pro setor de desvios. Tiro na Puca, chama na Caju. Lima Fox autorizada pro Odijamo. Pro Odijamo, Lima Lima Fox. Dona 6225, ciente a linha da cola, pista 1-0, vento 08, 0 grau, 04 nós. 384, Lima 310. Ok, gente, o Oxana 6225, livre à direita, e táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette aguardando a transferência, o senhor pode confirmar o motivo? Só um pequeno alerta aqui, vamos analisar, ok? Ok, gente, o senhor solicita retorno para o gate ou vai tentar uma nova decolagem? Vamos avaliar ainda. Ok, gente, táxi via Alfa. Via Alfa, 6225. Vai retornar para a posição. Gente, acione 6225, táxi via Alfa e chame 1211 para prosseguir. 211 de Alfa, 6225, obrigado. Pela. 35384, a linha, quais são? Livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 0612 de nós. Trip 5384, decolou os 49, chame o controle 1208. 1208, controle de saída, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5384, decolado na PUCA. Trip 5384, contato radar na decolagem, saída PUCA, subavando 190. Contato radar subindo para 190, trip 5384. Botafogo Lima, Lima Fox, chame Centro Recife, 2685, alterno 2745. dia, prossiga. Tango Índio, livre acionar, chame para o táxi. Olha, o TRIP 5384, informa, está efetuando pequeno desvio à direita da rota, já mais 5 milhas para retorno. Gente, TRIP 5384, após desvio, vai girar Jama. Após desvio, voa Jama, o TRIP 5384. Já voaram pro lado de Jama. Bom dia, tá 3179, a linha decola, pista 10, vento 240 graus, 059. Eco Tango Índia, ajuste no 015, reporte ponto de espera no 7. No 79, decolou aos 59, chame o controle 1208. 1208, 3179. Tango Índia. Ok, tô visual já com a aeronave. CP5384, chame Centro Recife, 12685 e Alterne 12545. Ou no 160, bom dia, autorizado direto do NAD, para o nível 050. Salvador, bom dia, TAN 3179, decolou. TAN 3179, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, 340, 3179. Sanguíneo de linha e mantenho no 7, reporte pronto. Lote 91, bom dia, autorizado direto do Nadessa para o nível 060. Wind livre e decolagem no 7, vento 220 graus, 08 nós. Vai iniciar, Eco Tango Índia? Tá ruim o rádio, ok? Pra entender. Não tô entendendo a transmissão, Eco Tango Índia. 3125 bom dia, autorizada chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste uma 0 no 5. Zero meia zero. Eco Tango Índia decolou 07, chame o controle no 208. Por favor, Papatango, Eco Tango Índia, bom dia, contato radar, suba para o nível 060, perfil da saída Momo. Gol no 160, desça para 2000 pés, adiciona 0 no 5, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2015, pode ser estabilizado na CNE, gol no 160. Três no 2 e mantém ponto espera 304, livre da colagem no 0, vento no 90 graus, 14 nós. Três no 2, ali mantém, pista no 0. Lima, Papa Lima, prossiga. Informe esse tipo de equipamento para responder chamados. Teste, mantém-se condições visuais, as duas são 0 no 5, o Lima Papá Lima. Decolou 1 0, chame o controle 1208. 208, gente. Só para sua informação, nós decolamos com vento de caldo, ok? Ok, gente, o vento aqui, superfície, indicação 190 com 15, ok? Vento de través, mas obrigada pela informação. Oxê. Trole, buenas, tá? 3304. São 3304, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 7360, sai da água. Gol no 891, desça para 2000 pés, adiciona 015, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2000, 015, autorizado Hector, e chamaria estabilizado. Avião. É que o Tango Índia mantém a restrição de 3000 pés. Alinha 3-1-2, decolou o Juno 2, chame o controle 1-2-0-8. O senhor pode confirmar se recebeu vento de cauda? Não, negativo. O vento estava de travessa com 12 nós da direita, mas só de travessa, de cauda não. Ok, obrigada pela informação, bom voo. Obrigado, bom dia. Lima Papa Lima, confirma se você tá o plano de voo? Sim. Agora se vamos saber o Lima Papa Lima. Lima Papa Lima. Patrulha Xanaro 6312. Xanaro 6312, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. Bom dia. 350, PUCA. Quando você está efetuando pequeno via direita? Sim, após desvio, vou exame, Xanaro 6312. Positivo, após desvio, estou de Jamo, 6312. Estabilizado, Gol 9160. Gol 9160, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, Gol 9160. Torre, Gol 1160, meia milha de cima, correção, 1 milha e meia de cima. Gol no 1-6-0, ciente, livre pouso, pista no zero. Vento 2-1-0 graus, 1-3 nós. Já visual? Totalmente visual, livre pouso 1-0. Ciente, gol no 1-6-0, informa pista molhada. Pista molhada, obrigado. Nós, número 3 na aproximação. Xanaro 6319, autorizado Duna. Lima Papa Lima controle. Ilhéus opera visual, pista 29, vento 260 graus 7 nós, visibilidade de 8 metros, ajuste, 8 quilômetros, ajuste 1017 e teto de 7 mil. Xanaro 6311, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2 mil, autorizado sinal ILS. Eco Tango Índia, livre acessão nível de voo 060, quando possível estimado para pouso. Estabilizou. Gol no 1891, complexo final, chame torre, 1895. 1895, é isso? Afirmo. Boa. Gol no 630, desça para 3 mil pés, ajuste no 016, redução para 1909. Ativo, 3000 com 1016, 190. Tem 891 baixado, travado, pista 10. Gol no 891, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, avião. 1260 e alterne 1288. 260, 1288, buenas. 1891 90 graus, 14 nós, livre pouso, pista 0. Livre pouso na 10, 91. Dia 3663, mantenha a atmosfera. Oceanané 312, São Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Oceanané 332, bom dia, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. Autorizado. Oceané 6312, copiou o controle? Não, negativo, possível, 6312. Oceané 6312, Sam Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, 2545, obrigado. Oceané 3663, alinha mantém, pressiona 0. O Quebec se a livre essa noite me táxi. Bono 630, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. 2000, vai porta estabilizado, bono 630. 1891, fala os 20, livre à direita, chamando 211. 211 à direita, 11. Estabilizado, Oceané 6311. Oceané 6311, complete sinal Sami Torre, 1895. 2 Salvador. Bom dia, Oceané 6311, estabilizado. Não, tá bem. Gente, bom dia, Oceané 6311. Continue a aproximação, guarde pista livre. Tá, gente, 6311, pode confirmar que a pista está sendo molhada, gente? Está molhada, Oceané 6311. Tá, 3663, livre da colagem no zero. O vento agora 220 graus, 15 nós. Paco Tango Índia Controle. Informe o ponto de cancelamento. Sim, diploma instrumento cancelado 1220, submantém 065. Oceané 6311, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 149. Autorizado pouso na pista 10, Oceané 6311. Está 3663, decolou os 22, chame o controle 1208. 208, Oceané 3663, bom dia. Obrigado, bom. Pelé de Serra, ajustando 015, autorizado o táxi, reporte ponto de espera no 7. Estabilizou, ILS X-Ray, o gol 1630. Gol 1630, completo, sinal de Sumi Torre, 1895. 295, obrigado, até já. É. Salvador, bom dia, o gol 1630, no ILS X-Ray. Chegou no 630, continue a aproximação, aguarde pista livre. Manda. Travesse ali, mantendo o 7. No 1, solo 24, livre à direita, chame no 2 no 1. Direito. 1, 2, 1, 1, ok? Livre pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-7-9, pista molhada. Livre pouso, vou 1-6-3-0. Acionar 6-3-3-2, vista para 2.000 pés, nós estamos 0-9-5. Autorizado na LS, a porta estabilizada. 5221 ali mantém, piscando 0. Quilo Quebec Serra, atente a possível esteira do Boeing 737 que pousou, piscando 0, após ter livre decolagem no 7. O vento em Salvador 1-9-0 graus, 1-4 nós. 1-9-0 graus, 1-4 nós. Tram 3663, Sam Centro Recife, 1251 e Alterne 1-3325. 1251, 1-3-3-2-5, bom dia, Tram 3663. Bom dia. 630, solo 27, livre à direita, chame 1-2-1-1. 3-2-1-1. IP 5221 no livre da colagem 1-0, vento 190 graus, 1-2 nós. Quebec Serra decolou os 28, chame o controle 1208. 208. Controle de Salvador, o senhor é 6322, informa que a pessoa está sendo perdida, procurou a cena de 5 dentro, apresenta a formação, logo após de estar. Ciência, após dirigir o dono, reparto estabilizado, senhor é 6322. Padrão, Kilo Quebec Serra, bom dia. Mantenha as condições visuais, ajustando 0 no 5. Reporte para da barra. Salvador, muito bom dia, Trip 5221 decolou na sua escuta. Trip 5221, bom dia, contato radar, suba para o nível 200, sai da árvore. 200 na árvore, solicita como final 60. Sim. Sente, você não é 6332. Pedi que eu quero dar terra. Prossiga. Valeu. Exato, que eu quero dar terra. Eco Tango Índia, Semicentro Recife, 12685 e Alterne, 12545. Eco Tango Índia, controle. Trip 5221, autorizado nível sinal 160, voe direto Arbor. Direto Arbor é presente, autorizado 60, obrigado. Lima para Lima, para cruzamento do campo, chame Torre, 1895. 63895, Lima para Lima. Estabilizando 6332, vamos chamar a minha. O Senai 6332, complexo final, chame Torre, 1895. Torre 2, decimal 95, até daqui a pouco, 6332, vamos chamar. Lima, Papa Lima, inicialmente mantém espera no setor, negativo cruzamento do eixo 1028 devido à aproximação para pouso, ok? Aguarde para instruções. Ok, se possível, solicita a detonação, se for melhor. Solicita então a vetoração? É, pode ser. Ciente, mantenha, aguarde instruções para transferência. Guarda, mantém pro ainda, por enquanto? Afirma. Valeu. Salvador, bom dia. O Xanã 6332, passou externo, configurado, estabilizado. DDR da 10. Oi, Salvador, bom dia. O Xanã 6332, livre pouso, pista no zero. Vento 190 graus, 149. Livre pouso, Oceané 6332, piso 0. Afirmo, Oceané 6332. Lima, Papa Lima, informo que o controle de Salvador negou a vetoração, ok? Dessa altitude que o senhor se encontra, negativo, vetoração 360 e reporte reintercepção na linha do litoral. Vai iniciar uma 360, Lima, Papa Lima. Então, Lima para Lima, pode descer também para 500 pés, 200 pés sobre o mar. Negativo, Lima para Lima. O problema, se eu estou mandando o senhor fazer 360, é que vai conflitar com o tráfego para pouso.